ela não atende. Mando mensagens, ela não responde. Meu pensamento é que está com outro homem. Mas o amor dela eu não quero mais não. Procura alguém que me dê carinho e que não brinque com meu coração. Se ela me ligar, eu não vou atender. Eu sei que vai chorar, eu sei que vai sofrer. Porque acabou o amor. Porque acabou o amor. Pode vir implorando, pedindo meu perdão. Eu não te quero mais, procuro outra paixão. Porque acabou o amor que eu sentia por você no meu coração. Sou Mix Studio, R Café, aí São Paulo. Alô Félix da mídia, o moral.